Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu escolhi para essa aula de hoje um texto que já está colocado aí, eu tenho a impressão que tem um link aí já logo acima da tela do chat, que são dois textos que eu coloquei no Facebook, mas já foram escritos, mais ou menos tendo em vista esta aula. Eu ali escolhi, vamos dizer, como uma espécie de resumo e personificação da escola analítica que eu estou ali comentando, o livro do Michael Dummett, The Logical Basis of Metaphysics. E, evidentemente, logo apareceu alguém dizendo, não, mas o Michael Dummett não representa toda a escola analítica, representa só uma ala. Né? Então, esta objeção poderia ser feita praticamente a qualquer autor que você escolhesse para representar qualquer corrente de pensamento hoje em dia. E eu lembraria a vocês aquele texto do Wolfgang Stegmüller, que aqui faz tempo nós estudamos aqui, onde ele faz uma descrição do processo de, vamos dizer, esfacelamento da unidade da filosofia ao longo dos últimos, digamos, um século e meio, né? Onde você parte de uma situação onde há um debate filosófico entre correntes mais ou menos identificáveis e a coisa vai, vamos dizer, se subdividindo e subdividindo, e com a criação de novas escolas, novas tendências, etc., etc., o diálogo se torna absolutamente impossível, porque as pessoas, primeiro, já não podem se entender umas às outras, e até uma não pode mais entender o que a outra está dizendo, então não existe mais diálogo filosófico, existe uma espécie de fracionamento, uma espécie de feudalismo filosófico, onde cada um se fecha no seu terreno. E dentro, os nomes das escolas aí se tornam enganosos, por exemplo, você falar em marxismo, né? Eu digo, dentro do marxismo você tem 20, 30 correntes absolutamente incompatíveis umas com as outras, não só incompatíveis em pontos onde você possa identificar qual é o motivo da dissensão, mas incompatíveis na sua própria formulação do que é filosofia, na sua formulação da sua própria atividade. Não é isso? Então, e se você escolhe, por exemplo, sei lá, vou escolher aqui como representando o marxismo, Henri Lefebvre, por exemplo, ou outro qualquer, Lucien Goldman, sempre vai aparecer alguém dizendo, não, mas ele não me representa. Não é isso? Então, essa objeção não faz realmente o menor sentido. E eu esclareço mais ainda que as observações que eu estou fazendo aqui, partindo do texto do Dummett, se tornariam ainda piores se eu tivesse tomado como exemplo algum livro mais antigo, algum texto mais antigo da escola analítica, como, por exemplo, do Rudolf Carnap, A Sintaxe Lógica da Linguagem. Aliás, esta mesma análise eu já fiz, acho que mais de 10 anos atrás, num curso que eu dei em São Paulo, usando o texto do Carnap. Na verdade, eu usei o do Michael Dummett, porque eu não conseguia no momento, não sei onde eu coloquei o livro do Carnap. Mas esta análise ficaria ainda mais dramática se, em vez de usar o texto do Dummett, usássemos o do Carnap, porque é uma coisa que eu ainda vou fazer, porque eu não creio que isto tenha jamais entrado, esse texto do Carnap jamais tenha entrado aqui neste nosso curso, né? Nunca usamos, né? Sintaxe Lógica da Linguagem. Então, o texto eu parto mais ou menos de uma brincadeira que eu faço ali com o Eli Vieira, que é um sujeito que andou espalhando umas bobaginhas pela internet, e inclusive chamando a atenção todos esses discutidores. Uma coisa notável que aparece neles é a absoluta falta de domínio da linguagem, quer dizer, a capacidade de escrever de uma maneira, quer dizer, que tenha alguma continuidade, que tenha, vamos dizer, alguma expressividade. A redação é sempre subginasiana, isso já virou uma coisa assim endêmica no Brasil, né? E você esperar então alguma elegância, alguma graça no que os caras escrevem, bom, aí também já é demais. Então, isso é claro que é fruto da alfabetização pelo socioconstrutivismo. Mas, na medida em que o aluno educado pelo socioconstrutivismo não é capaz de aprender as regras gerais da linguagem, ele tem, de certo modo, que ficar criando criando as suas ou tentando abstraí-las do ambiente. Então é como se cada um tivesse que inventar a linguagem de novo, e esse processo jamais termina, evidentemente. E você não cria, então, vamos dizer, uma área comum de intercâmbio linguístico. Não existe mais isso. E por isso mesmo não pode existir literatura, porque a literatura depende desse intercâmbio. Quer dizer, os escritores se leem uns aos outros e ecoam uns aos outros. À medida que você vai lendo vários romances, por exemplo, você aprende, vamos dizer, a ver a experiência humana sob várias estruturas narrativas possíveis, sob várias ordens narrativas possíveis, e aprende várias maneiras diferentes de você expressar linguisticamente a sua experiência dos acontecimentos transcorridos no tempo. Não é isso? E isso vai criar uma área de intercâmbio de experiência, intercâmbio de visões, e é daí que vão surgir naturalmente os novos escritores. Mas numa situação como a que nós temos hoje, quer dizer, a participação do indivíduo na experiência linguística do outro é quase impossível, porque ele não conhece, não tem uma área comum, não tem uma linguagem comum da qual possam se diferenciar as várias linguagens individuais. Você tem só as linguagens individuais e grupais. Então, as pessoas ficam ali como cego em tiroteio, não entendem o que os outros dizem e não conseguem explicar o que elas mesmas estão querendo dizer. E fazem confusões absolutamente fantásticas. Uma que me chamou realmente a atenção é um cacuete que vem sendo repetido entre muitos camaradas, sobretudo que vem da área de engenharia e de física, falando a meu respeito, e diz, não, ele contestou a teoria de Newton. Eu digo, hã? Peraí. Eu não me lembro de ter sequer falado algo a respeito da teoria de Newton. O que eu falei foram duas coisas. Primeiro que a noção de movimento de Newton não era tão diferente da noção de Aristóteles quanto parecia, quanto foi alardeado. Então essa não desse ideia de uma revolução em vez de uma continuidade, me parecia uma charlatanice. Mas espera um pouquinho. Isto modifica a teoria de Newton? Não, isto muda a interpretação histórica que se fez dela. Quer dizer, eu estou falando da noção que o próprio Newton, seus continuadores e os historiadores criaram a respeito da teoria de Newton. Quer dizer, uma interpretação histórica. Eu estou contestando essa interpretação histórica e não discutindo a própria teoria. Em segundo lugar, eu disse que as noções de espaço absoluto e tempo absoluto não fazem o menor sentido, são coisas perfeitamente inexistentes. E que esse negócio de você raciocinar com essas puras invenções, essas puras criações da mente, criou, vamos dizer, um mau hábito na cultura ocidental, resultando então na criação da escola mecanicista e em todas aquelas concepções que aparecem no iluminismo da Revolução Francesa, em que a vida humana, a sociedade humana, parece como uma máquina que pode ser planejada de antemão. O que que tudo isso tem a ver com o conteúdo da teoria de Newton? Absolutamente nada. E quanto ao negócio do espaço absoluto e tempo absoluto, quem contestou não fui eu, quem contestou foi o Poincaré e Einstein, não é que eles contestaram. Isso aí é uma coisa que está demonstrada, eles demonstraram que essas duas coisas não podem existir de maneira alguma. Daí aparecem pessoas dizendo, veja, o nível da discussão, é assim, uma coisa de a gente ficar assustado mesmo. Porque diz, ah, mas então como é possível que as aplicações da teoria de Newton e engenharia dê certo? Eu digo, olha, meu filho, o metro, a unidade do metro, né, quando foi fixada no tempo da Revolução Francesa, aliás, foi por um cálculo errado. Eles erraram por vários metros, tá certo? Então, quer dizer que a nossa unidade do metro não corresponde realmente àquela proporção do diâmetro terrestre que eles imaginaram. Nem por isso o sistema métrico vai deixar de funcionar, como funciona o sistema inglês, com pé, polegada, essa coisa toda. Porque a noção de espaço absoluto e tempo absoluto funcionava como referenciais hipotéticos, tá certo? Como se fossem, vamos dizer, unidades de comparação. Vai funcionar do mesmo modo. Quer dizer, eu não, não, não, eu não chego a entender como alguém pode dar um diploma universitário, né, a alguém que não entende que unidades de medida hipotética funcionam. E que acredita que se funciona é porque corresponde a algo na realidade. Né? Eu digo, nenhuma unidade de medida corresponde a nada na realidade. Todas elas são inventadas. Tá certo? Mesmo porque não há nenhum motivo, não há nem meio motivo para que você meça uma coisa tomando em comparação uma determinada outra e não uma outra. Né? Você poderia pegar, em vez de você pegar o pé do rei, você poderia pegar uma pata de cavalo, tá certo? Ou o tamanho de uma tartaruga e determinar como unidade de medida ia funcionar do mesmo jeito, desde que o sistema continue sendo usado coerentemente. Então, o fato de esses dois conceitos de Newton não corresponder a nada existente não pode afetar de maneira alguma o funcionamento da própria teoria de Newton. Agora, o que pode atrapalhar é o raciocínio dos outros, porque Newton acreditava que essas coisas existiam realmente. Eu digo, bom, veja, o funcionamento do sistema métrico depende de você acreditar realmente que ele corresponde a uma certa proporção do diâmetro terrestre, ou não depende? É claro que não depende. Agora, se você acredita que ele corresponde, então você pode tirar outras consequências, que não tem nada a ver com o funcionamento do sistema, que induzirão as pessoas em erro. Então, essa análise que eu estou fazendo é uma coisa que o indivíduo deve levar quantos segundos para perceber isto? Nenhum segundo. Isso é intuitivo e imediato. Então, quando, por exemplo, o indivíduo confunde essas duas coisas, ele confunde a contestação de uma interpretação histórica com a contestação de uma própria teoria, então é evidente que ele não tem inteligência para, vamos dizer, frequentar uma aula do ginásio do meu tempo, porque se a gente não entendesse isso, seria considerado burro. Mas hoje isso é normal. E as pessoas, vamos dizer, que são ensinadas e julgadas por outras que são tão burras quanto é, você pergunta assim, como é que o sujeito tirou um título universitário? Ele tirou porque é o seguinte, o orientador ele também não entendeu o que ele escreveu. Ele não entendeu o que o orientador disse, e o orientador também não entendeu o que ele escreveu, e dá uma nota assim, a esmo. É o que acontece hoje. Alguém duvida que seja assim? Né? Então, algum de vocês tem essa experiência que seria, vamos dizer, seria normal, vamos dizer, de você ter um orientador que entende perfeitamente a sua proposta, né, é capaz de ter um diálogo em profundidade com você a respeito? Claro que não. É tudo, vamos dizer, uma espécie de ritual de faz de conta. Né? Bom, que aconteça esse ritual de faz de conta de vez em quando, não alteraria o curso normal das coisas, mas acontece que ele virou regra. Isso aí tá um negócio endêmico no Brasil. Então, o que significa é que os títulos universitários obtidos não significam mais nada. Ele não quer dizer que o sujeito entenda o assunto. Por isso o indivíduo não entende nem o que ele está lendo, nem o que ele está dizendo. Com que tipo de pessoa nós estamos discutindo? Né? Nesse confronto que eu tive com esse seu Bertone, que o pessoal chama de Boca Bertone, né? A gente vê a todo momento que ele não entende o que ele está dizendo, meu Deus do céu. Teve assim, esse parágrafo em que eu dizia, não, ele deu tal informação e citou como fonte o Boris Fausto. Ele disse, não, ele está citando um outro. Bom, acontece que o único autor mencionado no parágrafo é o Boris Fausto. Os outros ele citou a respeito de outro assunto, três ou quatro parágrafos antes. E ele disse, segundo o mesmo historiador que eu citei, uai, qualquer leitor entende que se você fala isso, você está se referindo ao último citado. Esse é um conhecimento intuitivo, ninguém precisaria ensinar a você. Fala, se você fala, o historiador que eu citei e não dá o nome, então é o último. Né? Agora, se você disser, segundo um dos historiadores que eu citei, sei lá, ou segundo o que eu citei no, três parágrafos atrás, bom, a gente entenderia que é outra coisa, mas... Quer dizer, como é possível... Tamanha incapacidade, tamanha canhestrice no domínio da linguagem. E é claro que a quase totalidade das discussões que aparecem são baseadas somente nisso, em incompreensão da linguagem. A pessoa não entende o que não entende o que estão lendo. Se as pesquisas mostram que 40% dos alunos das faculdades são analfabetos funcionais, então por que supor que entre os professores a taxa de analfabetos funcionais será menor? E o fato de 40% ser analfabeto funcional não quer dizer que os outros 60% leem perfeitamente e têm uma grande compreensão da linguagem. Talvez tenha uma compreensão rasteira. Só não chega no nível do analfabetismo funcional. Mas acontece que isso no Brasil se tornou normal. E então é exatamente por isso que a produção científica, entre aspas, das nossas universidades nunca é citada na bibliografia estrangeira, porque não significa nada. Nada se aproveita daquilo. Tá certo? Não tem, aquilo não tem utilidade para nenhum estudioso estrangeiro. Porque são trabalhos feitos apenas para cumprir uma rotina burocrática. É uma exigência burocrática. É como você, né, apresentar, sei lá, uma certidão de nascimento para você tirar uma carteira de identidade. Né? O fato de você apresentar a certidão de nascimento não quer dizer que ela seja realmente sua e ninguém vai conferir isso aí. Então, é o que permite, aliás, que o Barack Obama tenha chegado a presidente. É isso. Só que no Brasil isso aí não é uma fraude, isso aí é um sistema de fraudes. Né? Então, bom, eu vou dar uma lida aqui nesse texto e comentá-lo. Eu acho que espero que todo mundo tenha o texto na mão. Né? Sem querer, aliás, sem nada entender da situação em que se metia, este garoto que apareceu fazendo onda a respeito de filosofia analítica fez algo de útil, como geralmente o fazem os palpiteiros extemporâneos, aos quais, por isso, dou carinhosa atenção. É claro, o pessoal às vezes reclama, não, você fica respondendo para tipos insignificantes, para imbecis, etc, etc. Mas acontece que estes imbecis, eles ilustram precisamente esses defeitos de percepção que são endêmicos no Brasil. Então, em maior ou menor grau, todo mundo no Brasil hoje participa desses defeitos. Alguns são mais inteligentes e os compensam de alguma maneira. Mas todos foram educados no mesmo sistema socioconstrutivista e todos padecem mais ou em menos disso. Alguns permitem que esses defeitos cheguem a ter consequências graves na sua concepção do mundo e outros, de uma maneira ou de outra, corrigem. Mas, no fundo, todos nós estamos sujeitos, todos nós não, pessoal da geração nova, todos sujeitos a cometer esses mesmos erros. Então, lembrou-me da conveniência de resumir aqui no Facebook algumas coisinhas que já andei com outras mais semelhantes palavras, explicando em aula. Tenho muito respeito e até admiração pelos representantes mais destacados da filosofia analítica, mas a deles é uma via que não posso adotar como prioritária e muito menos como única nas minhas próprias investigações filosóficas. Há muitas maneiras de explicar isto, mas esta é a mais simples e rápida. Tomo aqui como expressão adequada dos fins e métodos da filosofia analítica, como poderia tomar qualquer outro texto, esse parágrafo de Sir Michael Dummett em The Logical Basis of Metaphysics, de 1991. E mostro como e por que esses fins e métodos, quando tento segui-los, me levam ao estado de confusão da qual só posso me livrar se me livro no mesmo ato das exigências da filosofia analítica. Então começa aqui o texto do Sir Michael Dummett. Aspas. A filosofia não pode nos levar mais além do que a habilitar-nos a dominar uma visão clara dos conceitos por meio dos quais pensamos sobre o mundo, e, assim fazendo, a atingir uma apreensão mais firme do modo pelo qual representamos o mundo no nosso pensamento. É por essa razão e nesse sentido que a filosofia diz respeito ao mundo. Frege diz que as leis da lógica não são leis da natureza, mas leis das leis da natureza. Não faz sentido tentar observar o mundo para descobrir se ele obedece ou não a uma determinada lei lógica. Não se pode dizer que a realidade obedeça a uma lei da lógica. É o nosso pensamento sobre a realidade que obedece a essa lei ou a despreza. O que vale para os princípios da lógica vale mais genericamente para os princípios da filosofia. O oculista não pode nos dizer o que vamos ver quando olhamos em torno. Ele nos fornece óculos que trazem para um foco mais acurado aquilo que vemos. O filósofo visa a realizar um serviço semelhante no que diz respeito ao nosso pensamento sobre a realidade. Isso significa, no entanto, que o ponto de partida da filosofia tem de ser uma análise da estrutura fundamental dos nossos pensamentos. O que se pode chamar de filosofia do pensamento subjaz a todo o restante. Então, diz ele, toda a filosofia tem de começar com uma filosofia do pensamento, a qual tomará naturalmente a forma de uma filosofia da linguagem, destinada a apurar o sentido em que nós usamos as palavras e a tornar os nossos conceitos, como ele diz, ferramentas mais exatas, mais precisas na nossa apreensão do mundo. E é só assim que essa filosofia se referirá ao mundo. Note bem, quer dizer, antes de você ter uma referência ao mundo, você precisa ter examinado a estrutura do pensamento, a estrutura da linguagem, e chegar então a ter esses conceitos mais precisos, mais exatos. Aí sim você se referirá ao mundo. Comece por examinar o exemplo, que de certo modo condensa tudo mais. Ele é manifestamente falso. O oculista só pode nos prover de lentes que melhorem o foco da nossa visão, porque antes disso, e como condição indispensável para isso, ele sabe nos dizer que a letra que vemos na parede é um U ou um V, um E ou um B. Quer dizer que se não existisse uma referência a um objeto exterior, a atividade do oculista seria absolutamente impossível. Se só existisse de um lado o olho do oculista e do outro lado o olho do paciente, tá certo? Seria impossível dizer quem está enxergando bem ou mal. Né? Porque enxergar é enxergar alguma coisa. Tá certo? E esta coisa não pode ser o próprio órgão que está enxergando. Tem que ser uma coisa que não é ela. Tá certo? Ademais, isso se refere até mesmo à lente. Quando o oculista lhe entrega uma lente, você sabe que aquilo não é uma banana, não é um tatu-bola, tá certo? Não é um elefante, mas é uma lente. Então, só nesse simples ato já existe a referência a um objeto externo. Então, como é que o oculista não pode dizer o que você vai enxergar? É exatamente isso que ele faz. Ele põe o quadro lá e diz, o que você está vendo aqui? É um quadrado ou é um círculo? Aqui, que letra é esta? Né? É um B ou é um P? E se você não souber dizer, quer dizer que você está enxergando mal. Que outra maneira existe de testar a visão? Pelo simples exame interno do olho seria impossível. O que justamente vai dar o diagnóstico é o confronto, a comparação que ele faz entre o que ele vê quando ele olha o seu olho e o que você vê quando olha o que está na parede. Se não fosse essa comparação, falou pelo simples estado interno do olho, falou, bom, tem olhos que podem parecer estar num estado miserável quando você os examina. E, no entanto, eles estão funcionando. Então, não é o simples exame interno do olho que vai dar o diagnóstico. É a avaliação da sua capacidade de enxergar um objeto. E, se o próprio oculista não tiver a capacidade de enxergar o mesmo objeto e usá-la como parâmetro, como vai fazer a comparação? Quer dizer, agora, pergunto eu, como é que um homem que é considerado um dos maiores filósofos da língua inglesa escreve uma estupidez desse tamanho e ninguém percebe? O oculista não pode dizer o que nós vamos ver, só pode nos fornecer lentes para ter uma visão mais acurada. Mais acurada do quê? Daquilo que nós vamos ver. Então, e é claro que você vê, aí existe uma deficiência de percepção. Ou pelo menos existe um salto entre o que o sujeito percebe na realidade e o modo como ele está dizendo. Então há no mínimo, quer dizer, um defeito de expressão verbal. Defeitos como esse de expressão verbal são comuns a praticamente toda a escola analítica. Toda ela, todos eles cometem esse tipo de coisa. Então, já vamos ver por que isso acontece. É impossível corrigir a visão em si sem referência a um objeto que ela vê. Sem o objeto, ou fazendo abstração do objeto, a noção de foco mais acurado não faz nenhum sentido. Se a função da filosofia é clarear os conceitos para torná-los mais exatos, e só por meio deles e por nenhum outro meio ela pode se referir à realidade, é fatal que ela não possa usar a realidade como medida de aferição da clareza dos conceitos. Quer dizer, primeiro eu preciso ter os conceitos elaborados e claríssimos, para daí eu aprender a realidade. E se a realidade só é aprendida, então, por meio desses conceitos mais elaborados e mais claríssimos, então ela, por sua vez, não pode ser usada como medida de aferição da clareza e exatidão dos conceitos. Quer dizer, é claro, o sujeito está dizendo uma coisa absurda, inteiramente absurda. Então, eu me lembro daquele livro do Mário Ferreira dos Santos, Clareza, como é Grandeza e Miséria da Logística, onde ele faz essas análises a respeito do pessoal da filosofia analítica, e ele mesmo fica escandalizado. E o livro não foi bem, propriamente escrito, o livro foi ditado, então você tem ali aquelas, uma espécie de grosseria da expressão oral, não é isso? E com, vamos dizer, com vários cacuetes de linguagem, por sua vez. Porém, este livro do Mar, mal escrito como ele está, ele é muito mais claro do que aqueles textos que ele está analisando, porque não tem nenhum absurdo. Você tem imprecisões de linguagem, ou às vezes alguma expressão grosseira, ou alguns cacuetes, como ele. Por exemplo, toda hora ele usa a expressão colombos retardados, né? Vira uma espécie de, quer dizer, camaradas que descobriram agora coisas que, sei lá, João de São Tomás já sabia no século XV, entendeu? Então, o livro do Mário não é elegante de maneira alguma, porque ali se trata de expressão oral. Às vezes até parece ingênuo ou vulgar. Mas, no entanto, as observações que ele está fazendo são todas exatas e verdadeiras. É por isso, aliás, que eu sempre achei que as obras do Mário não podem ser reeditadas no estado em que estão na base de uma simples, como é que se diz, revisão de comparação entre várias edições, porque todas as edições têm os mesmos defeitos. Né? Você tem que tomar consciência de que isso não é um texto escrito, isso não foi editado, tá certo? Isto não é expressão escrita, isto é uma transcrição grosseira de uma expressão oral improvisada. Tá certo? Então, isso nunca dará uma ideia exata do pensamento do filósofo. Então, você tem que dar uma redação àquilo. Cada uma dessas, vamos dizer, hesitações e imprecisões da expressão oral, você teria que transformar numa expressão escrita equivalente e estabilizada, por assim dizer. Por isso é que eu acho um crime continuar reeditando os livros do Mário na base que estão. Eu até dei como exemplo o livro do Bernard Lonergan, Topics in Education, que foi feito na mesma base. São gravações transcritas de várias aulas e que os camaradas trabalharam em cima do texto, uma equipe de mais de 10 pessoas trabalharam em cima do texto durante 5 anos para você obter um texto estabilizado. E ficou muito bom, de fato. Então, você tem não só, vamos dizer, uma certeza, uma expressão muito mais elegante, muito mais bonita, né? Muito mais elaborada, mas você tem uma certeza científica razoável de que aquilo corresponde ao que o autor quis dizer naquele momento. Ou seja, você está escrevendo como ele escreveria se estivesse redigindo em vez de falar. Então, o trabalho que tem que ser feito em cima dos textos do Mário é esse aqui. Você tem que traduzir do oral para o escrito. E traduzir não só literariamente, você vai ter que examinar cientificamente aquilo para ver se isso corresponde exatamente ao que ele quis dizer. Então você vai ter que, cada vez que você transformar uma, né, transmutar uma frase da expressão oral para uma escrita mais estabilizada, você vai ter que conferir se aquilo equivale a outras menções que ele fez ao mesmo tópico em outros escritos ou em outras transcrições, para você ter certeza de que você está falando de uma constelação de conceitos que estão realmente estabilizados. Mas, você veja, o Sr. Michael Dummett, esse livro também nasceu de uma fala transcrita, só que é o seguinte, ele tinha um rascunho escrito primeiro, daí na hora ele fez a conferência, leu essas coisas e acrescentou alguns comentários. Depois disso, ele teve 2 anos com ano sabático, etc, etc, livre de qualquer preocupação para redigir isto. E ainda sai com este treco aqui, pô. Então, eu falo, bom, isto aqui não é distração do autor. Isto é uma deficiência de pensamento dele. Ele não sabe do que ele está falando. Né? E nesses livros da Escola Analítica, você encontra um desses por página. Né? Se você... No Tratado Lógico-Filosófico, então a coisa é, do Wittgenstein, a coisa é absolutamente desesperadora. Desesperadora. Você tem um erro de percepção por página, no mínimo um. Né? E você vai lendo aquilo, você vai aceitando aquelas premissas. Apesar que o Tratados Filosóficos é uma cobra que se morde pela própria cauda. O que ele começa a dizer no começo, ele vai desfazer tudo no fim. Tá certo? Só que a conclusão dele é o seguinte: tudo que eu falei é uma imensa besteira, porque sobre esse assunto não dá para falar. Eu digo, ah, é? Não dá para falar com essa sua linguagem. E se você vai partir de premissas absurdas, né, ou premissas que nada significam, como, por exemplo, o mundo é o conjunto dos fatos. Né? Eu digo, olha, ninguém jamais viu um fato que fosse fora do mundo, para depois você poder somar os fatos e dizer isto é o mundo. Quer dizer, não se pode definir o mundo assim. É? Quer dizer, então, em primeiro lugar, nós já estamos imersos num mundo, tá certo? Antes de que dentro dele você distinga qualquer fato em particular. É? Então, o mundo não é o conjunto. O mundo é o cenário onde se dão esses fatos. Além do mais, existem coisas que não são fatos, mas estão no mundo. Por exemplo, o espaço é o fato? O tempo é o fato? Não, não é. É a moldura onde se dão os fatos. Você percebe espaço e tempo? É? Não como fatos, mas você sabe que eles estão aí. Não é isso? Então, quer dizer, tem que haver uma outra maneira de percepção pela qual tomamos conhecimento de espaço. E isso é o que eu chamei conhecimento por presença. O espaço não é percebido, mas você sabe que ele está ali. Por quê? Porque você está presente dentro dele. Tá certo? Então, nunca, nunca, nunca, nunca o mundo poderia ser definido como conjunto dos fatos. Agora, se você parte desta premissa e continua raciocinando, você de fato entra num círculo vicioso, no qual, no final, você vai chegar mesmo à conclusão do Wittgenstein, do que não se pode falar, deve-se calar. Fala, então, por que você escreveu o raio do livro, pô? Hã? Quer dizer, ele coloca premissas absurdas e depois as destrói. E eu pergunto, mas para quê? Para que fazer isto? Para mostrar a dificuldade de falar sobre o mundo? Fala, pô, a dificuldade é sua. Você não provou que todo mundo tenha essa dificuldade. Hã? Então, a coisa vira uma espécie de exercício lógico gratuito. Né? Então, posso fazer o discurso. Eu vou partir do princípio de que as bananas falam. E continuo raciocinando, né? E vou chegar a conclusões absurdas que eu mesmo vou contestar, e daí vou dizer do que não se pode falar, deve-se calar. Né? Quer dizer, o indivíduo está demonstrando a impotência da sua linguagem e, com isso, criando uma noção de que a impotência da linguagem é geral e universal. Então, para que isto? Né? Isto é o que se chama, o Ortega assim chamava essas coisas de Hércules de feira. Quer dizer, o sujeito está lá na feira mostrando, levantando peso, mostrando como ele é fortão. E para que ele está mostrando que ele é fortão? Para mostrar que ele é fortão. E a atividade se encerra na demonstração de força que não serve para coisa nenhuma. Né? Se este sujeito que é fortão para levantar peso, ele conseguisse mostrar que esta força é aplicável ao mundo para fazer alguma coisa, então nós poderíamos, de fato, testá-lo e ver se a coisa funciona ou não. Né? Mas, isso aí é como certas provas que se dão na escola, que provam a capacidade que o sujeito tem de fazer prova. Mas não prova que ele entende do assunto, meu Deus do céu. Eu tenho um professor de biologia que ele dizia o seguinte, né? Se na aula que eu ensino para o sujeito o que é bicho de pé, e ele responde direitinho na prova, né? Mas depois eu chego na casa dele, eu vejo que ele está andando descalço no lugar onde as galinhas ciscaram, eu vejo que ele não entendeu o que é bicho de pé. Né? Então você vai ver se o sujeito tem o conhecimento ou não, não pelo que ele diz, não pela sua capacidade de reproduzir a fórmula oralmente, mas pela sua capacidade de reconhecer os objetos dela no mundo e na situação real. Isto aqui foi uma conclusão que eu cheguei já há mais de 40 anos. Antes de eu publicar qualquer coisa, então eu já tinha percebido isso. Ah, peraí, mas o conhecimento jamais se prova no enunciado de teses gerais. Porque a tese geral, uma vez expressa, ela pode ser repetida indefinidamente. Né? Eu dou uma forma como E igual a MC2. Qualquer jumento pode repetir isso aqui. Agora, vejamos se diante de uma situação concreta você é capaz de aplicar aquilo como instrumento para entender a situação concreta. Então, vamos dizer, é por isso mesmo que eu acho que, para mim, foi muito bom eu ter que escrever esses artigos semanais, embora, sob certos aspectos, seja, o jornalismo seja uma atividade dispersante, tá certo? Ele tem este mérito que ele me obriga toda semana a falar de alguma coisa que está acontecendo, e não somente das minhas lindas ideias. Então vamos ver se as minhas lindas ideias funcionam para analisar uma coisa que está acontecendo. E como é que eu sei se eu analisei corretamente? Eu sei pelo desenvolvimento posterior da situação. Porque se eu equaciono os dados assim, assim, assado, então, evidente, como aquilo é uma coisa que não existe abstratamente no mundo das ideias platônicas, mas é uma coisa que está no espaço, no tempo, então as coisas ali vão continuar acontecendo e pelo modo como eu as descrevi, só pode ter esse ou aquele desenvolvimento. Então, se eu acertei em prever o desenvolvimento, quer dizer que a minha análise estava certa. E vocês mesmos são testemunhas de que praticamente eu nunca errei em previsão nenhuma. Às vezes posso ter errado na questão de tempo. Por exemplo, quando na primeira eleição do PT, eu digo que o PT ia instituir o controle da opinião, ele não fez isso no dia seguinte. Né? O Lula tomou posse e disse, agora vocês só vão falar, os jornais só vão publicar o que eu quero. Ele não fez isso. Demorou muito tempo. Né? E, na verdade, a coisa nem se manifestou durante o mandato do Lula, apareceu mais agora, no tempo da Dilma. Então, mas, bom... Eu não disse que isso ia acontecer em uma semana ou em 3 anos. Eu disse que ia acontecer. Tá certo? Eu não me aventurei a calcular um tempo. Tá certo? Mas a previsão estava correta de qualquer maneira. E esta foi a mais errada que eu fiz. Porque passados 3 meses do mandato do Lula, o pessoal dizia, tá vendo? Ele não está controlando a mídia coisa nenhuma. Espera um pouquinho que você vai ver já já. Né? Então... Quer dizer, como é possível que depois, vamos dizer, de tantas análises e previsões certíssimas, as pessoas não tenham feito ainda a seguinte pergunta. Por que que ele está acertando? Hã? Eu digo, estou acertando porque eu estou usando um treco que vocês vivem arrotando, que já é método científico. Hã? Quer dizer, eu estou raciocinando não com base no que eu acho ou nas minhas impressões, mas com base nos documentos. Hã? Eu não digo o que o PT vai fazer por adivinhação. Eu digo porque eu li os planos deles. Eu li as discussões internas do partido. Né? E as decisões reais que vão orientar a ação de um partido não estão alardeadas na sua propaganda, nos seus discursos parlamentares. Estão expostas nos seus documentos internos, nas suas discussões internas. Então, qual é a fonte que você tem aqui? As discussões internas. Né? Quando eu disse, por exemplo, quando começou o negócio do movimento gaysista no Brasil, falei, daqui a pouco isso vai virar apologia da pedofilia. Esperem que vocês vão ver, a discriminação da pedofilia é uma coisa de questão de tempo. Como é que eu sei isso? Porque eu fiz um raciocínio hiperbólico, dizendo, se eles querem a liberação disso, depois eles vão querer a liberação daquilo. Não, eu posso até fazer um raciocínio hiperbólico, mas seria um raciocínio meu e não deles. Como é que eu sei que é o deles? É porque eu li nos documentos, meu Deus do céu. Então, o teste do conhecimento não é o enunciado de ideias gerais. Jamais, jamais, jamais, jamais. Tá certo? Mas é a capacidade de usar essas ideias gerais como meio de você conectar os dados da realidade que está acontecendo. Tá certo? Então, o que corresponde, veja, no mundo das ciências físicas, você tem então, um método experimental, quer dizer, você pode produzir certos acontecimentos em laboratório, que eles ficam como que modelos em miniatura de processos que você supõe que se dão analogamente na realidade. Né? Então, em ciências humanas, nós não podemos fazer isso, quer dizer, eu não posso criar uma sociedade para eu fazer as pessoas agirem assim ou assado para ver no que dá, tá certo? Então, a documentação... É o equivalente em ciências humanas daquilo que é a experimentação nas ciências físicas. Quer dizer, você não tem a experimentação, mas você tem a observação. Então você pode dizer, bom, isso não permite um nível de previsibilidade tão grande quanto na ciência física, mas algum permite. Né? Então, acabamos de ver que o homem diz que nós só podemos... apreender a realidade através de conceitos elaborados. Isso implica, naturalmente, que a realidade não possa servir de meio de aferição da exatidão desses conceitos. Quer dizer, você vai julgar a realidade pelos conceitos e não os conceitos pela realidade? Ou seja, se não tivéssemos uma noção anterior de realidade e essa noção não fosse válida, jamais poderíamos aprimorar qualquer conceito. Quer dizer, você pode aprimorá-lo no sentido de criar obras de arte, mas nunca você vai poder dizer que a exatidão dos conceitos consiste na sua capacidade de apreender a realidade. Se a realidade só pode ser apreendida por eles e não temos outro meio, ou esse outro meio, digamos, eles vão chamar de senso comum, né, de percepção pré-crítica ou pré-filosófica, etc., etc., como fala disso com o maior desprezo, e só vão acreditar na realidade que os seus conceitos lhes dão. Fala, bom, você está operando em circuito fechado. Agora, como é que esse homem, que é o bambambam da escola analítica, não percebe isso? Né? Eu, sinceramente, esse Sir Michael Dummett, eu tenho vários motivos para acreditar que ele é burro. Né? Ele dá sinais disso a toda hora. Né? Assim como o Mário Ferreira, no livro Grandeza e Miséria da Logística, pega para a vítima, o pobre do Boschensky, e vai lá demonstrando que o Boschensky é burro. Eu falo, ah, no fim você chega à conclusão, fala, ah, é perfeitamente possível isto. Então, se a função da filosofia é clarear os conceitos para torná-los mais exatos, e só por meio deles e por nenhum outro meio ela pode se referir à realidade, é fatal que ela não possa usar a realidade como medida de aferição da clareza dos conceitos. E só lhe resta esclarecer os conceitos um pelo outro. Isto é, pela pura análise lógica, exatamente como um oculista que tivesse de prescrever lentes pelo simples exame interno do olho, sem testar a acuidade da visão de um objeto externo. Ou existe, antes e por baixo dos conceitos, um outro meio de acesso à realidade, e o uso e aprimoramento desse meio faz parte integrante da atividade. Isto é absolutamente fundamental. Vou repetir. Ou existe, antes e por baixo dos conceitos, um outro meio de acesso à realidade, e o uso e aprimoramento desse meio faz parte integrante da atividade filosófica, ou a noção de, aspas, apreensão mais firme do modo pelo qual representamos o mundo nos nossos pensamentos, fecha, não faz o menor sentido. Ou seja, todo mundo admite que, antes dos conceitos filosóficos, existe alguma apreensão da realidade. E acredito que, para que esta primeira apreensão da realidade tenha alguma validade, nós precisamos aprimorar os nossos conceitos. Eu digo, bom, eu não sou contra aprimorar os nossos conceitos, nem torná-los mais exatos, só que existe uma coisa que vem antes, né? Que é aprimorar a própria percepção, e os meios de simplesmente expressá-la. Ou seja, você tem uma primeira coisa, que é a apreensão da realidade. Esta apreensão não é igual e não é igualmente eficaz em todos os casos humanos, quer dizer, nem todo mundo percebe a mesma coisa e do mesmo jeito, tá certo? Portanto, existe a possibilidade de um aprimoramento, quer dizer, você perceber as coisas de uma maneira mais clara, e você, antes de elaborar conceitos filosóficos ou científicos descritivos, você precisa ter, vamos dizer, os meios expressivos. Quer dizer, nós não saltamos direto da percepção sensível para os conceitos científicos. É? Nós temos que ter a expressão bruta. É? E essa expressão bruta pode ser aprimorada. A prova disso é que existe um treco chamado literatura universal. É? Por exemplo, é uma coisa arquissabida que os psicólogos, para descrever fenômenos psíquicos, se utilizam abundantemente da documentação literária. Quando você lê o Freud, está ele lá toda hora citando Homero, Shakespeare, Goethe, etc., etc., etc. Por quê? Porque é ali que ele encontra a expressão dessas experiências, a expressão primeira e direta dessas experiências, já elaborada não cientificamente, não conceptualmente, mas literariamente. Sem isto, se você vai saltar... Veja, Aristóteles, 2.400 anos atrás, ele já dizia o seguinte: a nossa razão, a nossa inteligência raciocinante não funciona diretamente em cima das experiências sensíveis. Passados 2.400 anos, esses caras não sabem disso ainda. É? Ou seja, eu não raciocino sobre coisas. É? Eu raciocino sobre imagens conservadas na minha memória. É? E se essas imagens não forem fiéis e significativas, o meu raciocínio vai escapar fora da realidade. Se eu tenho uma recordação falsa ou deformada daquilo que aconteceu, eu posso fazer o conceito mais aprimorado possível. Ele não vai ter nada a ver com a realidade. Então, antes de aprimorar os conceitos, é preciso aprimorar a percepção, a memória, a imaginação e a expressão. Sem isto, então são penas de amor perdidas. É? Ora, acontece que, em geral, o pessoal que se dedica a estas coisas é gente da área de matemática. E na matemática, vamos dizer, a correspondência entre o seu conceito e a realidade não é problema de maneira alguma. O que importa é apenas, vamos dizer, a perfeição interna e a relação entre um conceito e outro. Então, são pessoas que estão acostumadas a operar com, vamos dizer, com estruturas formais e não com a expressão da experiência real. Eu digo, muito bem, eu sou inteiramente a favor de que se faça isso. Porém, desde o começo eu disse aqui para vocês, antes de você entrar nesse tipo de estudos, vocês têm que adquirir uma cultura literária e histórica monstruosa. Para quê? Para aprimorar a sua percepção. Antes de você tentar formalizar conceitos. Está entendendo? Então, quando Aristóteles escalonou os discursos naquelas quatro faixas, ele foi daquele que é mais próximo da experiência sensível para o que é mais distante. Quer dizer, o discurso poético, ele é o primeiro dos discursos. Por quê? É um discurso narrativo. Você vê que as culturas mais ditas primitivas, onde você não tem ciência, não tem política organizada, não tem nada, eles têm o quê? A ordem narrativa, meu Deus do céu. Não existe uma tribo. Você pode pôr o botocudo mais primitivo que você pode imaginar. Eles têm uma narrativa, né? Mítica, da origem da tribo. Todas têm isto. Por quê? É uma coisa muito simples. Quando você vê alguma coisa que aconteceu na rua e que você não entendeu nada, e as perguntas que perguntam o que aconteceu, o que você responde? Você faz uma narrativa. Se aconteceu isto, mais isto, mais isto, mais isto, mais isto. Isso quer dizer que a ordem narrativa ou expressiva é o primeiro grau, não só da comunicação linguística, mas da apreensão da realidade. E se essa expressão é tosca, tá certo? Inexata, disforme, se ela falseia, falsifica a percepção e a memória, então, por mais que elaborados que sejam os conceitos descritivos que você vai usar depois, vai falhar. Então, você dizer, a percepção da realidade tem de ser aprimorada através da cultura literária e artística, do diálogo humano, tá certo? Da confissão, você ser capaz de contar o que aconteceu. Depois de tudo isso, bom, você pode aprimorar conceitos filosóficos. Então, eu sempre comparei a coisa a uma pirâmide. Você veja, o que pode ser matéria do discurso poético é tudo aquilo que pode ser narrado, expresso ou descrito de alguma maneira. Ou seja, é o universo inteiro da experiência humana. Disto, eu pergunto, o que, que pode ser objeto de decisão humana? Você faz compara, quantas coisas eu percebi desde que nasci? É incontável o número. Agora, quantas decisões eu tive que tomar na vida? É um número bem menor, certamente. Então, isso quer dizer que aquilo que pode ser objeto de discurso retórico é o discurso das preferências, se eu prefiro isso, você prefere aquilo. O universo de objeto que pode ser alvo de discurso retórica é bem menor do que aqueles que podem ser objeto de discurso poético. Não é isso? De tudo isso que é alvo de decisão, você pergunta em quantas das decisões que eu tomei eu fui obrigado, fui levado, ou quis fazer um exame racional da matéria para decidir a coisa com alto nível de probabilidade. Epa, foram uns dois ou três casos na minha vida. Em geral, decidi pela pura preferência, não fui obrigado a tentar transformar a confrontação retórica numa comparação dialética científica. Né? Agora, pense assim, de tudo isto, quanto pode ser objeto, vamos dizer, de um discurso lógico coerente do começo até o fim? O mínimo, mínimo, mínimo, mínimo. Portanto, nós temos aí uma pirâmide. O discurso poético praticamente corresponde a todo o orbe da experiência humana acessível. O discurso retórico é uma faixa menor, onde esta experiência já é compartilhada coletivamente por várias pessoas e pode ser objeto de escolha e ação humana. Em terceiro, de tudo isso que é objeto de escolha e ação humana, algumas coisas se tornam alvo de discussão filosófica. E estas, então, estão submetidas ao discurso dialético. E, por fim, você pergunta, bom, quantos discursos analíticos, discursos lógicos, coerentes, existem no mundo? Para pensar isso aí. Por exemplo, Spinoza tenta, na sua ética, criar, ele coloca lá as premissas e vai desenhando como se fosse geométrico. Não é isso? Quantos discursos desse tipo existem e são vigentes socialmente? Se você perguntar assim, quantas das ciências... O ideal de toda a ciência é transformar-se num discurso lógico, coerente do começo até o fim, cujas premissas sejam, de um lado, os princípios da lógica, e de outro lado, os dados colhidos na realidade experimental. Quantas ciências chegaram a estruturar-se dessa maneira até hoje? A resposta é nenhuma. Porque a mais coerente das ciências é a física quântica. Né? Ela tem esse discurso ou não? O discurso está cheio de rombos no meio. Né? Então você vê que o discurso lógico, ele é dificílimo. Ele é o produto último e mais requintado da inteligência humana, a qual tem um alto poder de formalização. Tá certo? O que prova, vamos dizer, a perfeição maravilhosa da lógica, da matemática, etc, etc, etc. Porém, ela tem uma dificuldade enorme de formalizar o quê? Os dados da realidade. Porque a realidade não obedece, de fato, à ordem do nosso procedimento lógico. Eu não estou dizendo que a realidade seja ilógica, não tem nada a ver com isso, né? Esta é outra questão completamente diferente. Mesmo supondo-se que haja uma ordem lógica maravilhosa no fundo da realidade, ela não corresponde, em primeiro lugar, à maneira como eu estou estruturando o meu discurso. É? Então, aqui nos Estados Unidos tem a expressão jump to conclusions. É? A gente colocou lá duas premissas e ele já tira uma conclusão. Bom, logicamente isso pode estar inteiramente certo e em geral está. Ou seja, as conclusões que você está tirando, elas são coerentes com as suas premissas, só que é o seguinte, faltaram algumas premissas no meio, faltaram outros dados. É? Então, isso mostra, vamos dizer, a defasagem entre o nosso processo de pensamento lógico e o processo de apreensão da realidade. Se não houvesse essa defasagem, todas as ciências estariam prontas no primeiro dia da criação. E o fato de que, o simples fato de que haja uma história das ciências, tá certo? Cheia de percalços, de dúvidas, de erros, etc, etc, já mostra que não é fácil fazer coincidir a ordem lógica do nosso pensamento com a ordem lógica subjacente à realidade. Né? Então, continuemos aqui. Eu vou até repetir isso aqui. Ou existe, antes e por baixo dos conceitos, um outro meio de acesso à realidade, e o uso e aprimoramento desse meio faz parte integrante da atividade filosófica, ou seja, aprimorar a percepção e aprimorar a expressão, a narração e a descrição, isso é coisa básica, né? Ou a noção de apreensão mais firme para lá não faz o menor sentido. Com um simples parágrafo que pretende ser simples e didático, Sir Michael já nos colocou num enrosco dos diabos. Mas a coisa piora um pouco quando ele tenta esclarecer, mediante novos exemplos, o sentido do que disse. Aspas. Em ampla medida, a filosofia do pensamento foi sempre reconhecida como ponto de partida da filosofia. A filosofia de Aristóteles começa com as categorias. Mesmo Hegel escreveu uma lógica para servir de fundamento ao seu sistema. Fecha aspas. Os dois exemplos são falsos. A filosofia de Aristóteles, o que começa com as categorias não é a filosofia de Aristóteles, é a edição dos textos de Aristóteles por Andrônico de Rhodes, quase 4 séculos depois da morte do filósofo. Quer dizer, ele põe em ordem o que ele chama de órgano, que é os escritos sobre lógica, e ele, naturalmente, ele começa, põe as categorias. Mas espera aí, mesmo isso é falso. Eu disse, a filosofia de Aristóteles não começa com as categorias. O que começa com as categorias é a edição dos textos por Andrônico de Rhodes. Mas mesmo isso é falso, porque antes das categorias tem um negócio que se chama da interpretação. Onde ele vai distinguir, por exemplo, os termos unívocos dos equívocos, né? Sinônimos e antônimos, etc, etc. Ou seja, ele está partindo direto da base da percepção e da ligação mais imediata entre percepção e linguagem, antes das categorias. Então, quer dizer, é um duplo erro. A filosofia de Aristóteles não poderia começar com as categorias. E a filosofia da linguagem, que ele disse, seria impossível se já não tivesse antes uma apreensão da realidade pela qual ele aferir o significado das palavras. Mesmo porque a nossa apreensão da linguagem faz parte da apreensão da realidade. Se eu não tivesse os 5 sentidos, e se eu não estivesse presente num mundo, eu não ficaria sabendo a linguagem. Quer dizer, a linguagem é um dos dados de experiência que chegam até mim, no meio de tantos outros, e não é o primeiro. Porque você já viu algum bebê que já nasce falando? Se nascesse falando, já ia reclamar da palmada. Não é isso? Quer dizer, sai pra lá, rapaz, que é isso? Então, até o bebê começar os primeiros rudimentos da linguagem, ele já tem que ter percebido muita coisa. Muita coisa. E não só percebido com os 5 sentidos, mas percebido pela presença. Que é, como é, por exemplo, a percepção de espaço. Como é que eu sei que eu estou num espaço se eu não posso percebê-lo? Se o sujeito disser, é uma conclusão que eu tiro. Eu falo, não pode ser. Porque esta premissa está subentendida na percepção de qualquer coisa. Então, existe um órgão na mente humana que percebe espaço e tempo. E este órgão não são os 5 sentidos. Ele diz, é uma ideia inata. Eu digo, escuta, mas se fosse uma ideia inata, estaria na minha cabeça. E o fato é que não é o espaço que está na minha cabeça. Eu é que estou dentro do espaço. E eu o percebo assim, não como uma ideia minha. Então, existe um meio de contato entre a mente humana e a realidade que é prévio até mesmo aos 5 sentidos, quanto mais à linguagem. E, vou dizer, para mim ficou claro desde o início que este é o problema. Não é aprimorar a linguagem, não é aprimorar os conceitos, não é nada. É tomar consciência das condições fundamentais da presença e da percepção humana. E este pessoal, eles começam a aprimorar a linguagem científica, por quê? Porque eles gostam disto, e não porque isto seja a ordem natural das coisas. E não porque isso seja uma exigência metodológica legítima. Então, é por isso que eu dei tanta importância à filosofia do Louis Lavelle. Porque é o autor que mais enfatiza este fenômeno da presença. A presença do universo e a nossa presença no universo. Fala, bom, este é o dado fundamental. Esta é a experiência das experiências, E se nós não temos consciência clara do que é ela, tudo que nós vamos dizer em seguida é tudo bobagem, é tudo flatus vocis, Então, os dois exemplos são falsos. O que começa com as categorias não é a filosofia de Aristóteles, é a edição dos textos de Aristóteles por Andrônico de Rodes, 4 séculos depois da morte do filósofo. E Aristóteles nunca disse que a filosofia começasse pelo exame do pensamento, e sim pelo espanto diante de algum, aqui está se algum, é de algum fenômeno. Ele diz, a filosofia começa com o espanto. Hã? O espanto é o quê? Com as categorias? Hã? Ah, o Sr. Nasce. Nossa, as categorias. Estou impressionadíssimo. Fala, não é possível uma coisa dessa. O espanto é diante de algo que acontece. Na realidade, não na linguagem. Na realidade, não no pensamento. Não é isso? Então, como seria possível começar uma filosofia pelas categorias? Seria absolutamente impossível. Hã? Quer dizer, as categorias já são uma tentativa de descrever as diferentes modalidades de existência ou do ser. Quer dizer, quando eu digo que uma coisa existe, não quer dizer que ela seja necessariamente um objeto, pode ser uma qualidade dela, ou pode ser a quantidade em que ela existe, pode ser o que ela está fazendo, etc, etc. Porém, tudo isso já está dado aonde? Na experiência, meu Deus do céu. Hã? E Aristóteles começa a fazer esta divisão ou classificação com base no quê? Na análise da linguagem. Houve gente que foi suficientemente idiota para dizer que Aristóteles fez isso usando as categorias da gramática. Fala, mas não existia gramática. As primeiras gramáticas apareceram mais de um século depois, baseadas nas categorias de Aristóteles. Então, quer dizer, Aristóteles leu uma gramática que foi publicada 100 anos depois da morte dele e aplicou isso à filosofia. E essa besteira já apareceu em tanto livro, mas tanto, tem tanto professor que repete isso. Como poderia eu separar as classes de palavras se eu não tivesse uma noção de classes de coisas? Hã? O que, que você acha? É mais fácil você distinguir entre a palavra jacaré e a palavra equação, ou distinguir entre a coisa chamada jacaré e a coisa chamada equação? Então, eu digo a você, expresse linguisticamente essa diferença. Você vai ver como é difícil, né? Mas, no entanto, na percepção, você sabe se é um jacaré que você está vendo ou uma equação que você está pensando. Ademais, o pessoal esquece qual é a formação de Aristóteles. Toda a formação de Aristóteles foi nas ciências físicas. O pai dele era médico, da corte do rei Filipe de Alexandria, e Aristóteles cresceu vendo esses fenômenos. Tanto que 80% da obra de Aristóteles é ciência natural, não é filosofia. É? É descrição de bicho, é descrição de doença, é descrição de climas, de topografias, etc, etc. Então, ele passou a vida, o quê? Analisando palavras? Não, olhando coisas, meu Deus do céu, e tentando classificá-las de algum modo. Então, quer dizer, você vê, nós não passamos da primeira página do Sr. Michael. Né? É porque eu não consigo ler muito esses caras, porque cada página me exige aceitar tantos erros que eu digo, se eu continuar raciocinando pela linha desse cara, quando chegar na página 10, eu estou completamente louco. Hã? Então, esses livros têm que ser lidos assim, você não pode ler direto. Você tem que lê-los tentando imaginar o que o sujeito está fazendo. Então, vamos tentar pensar assim para ver se dá, se funciona. Se não funcionar, você não pode passar para o parágrafo seguinte. E Aristóteles nunca disse que a filosofia começasse pelo exame do pensamento, e sim pelo espanto diante de algum fenômeno do mundo real, seguido da coleta e comparação das opiniões dos sábios sobre o assunto. Ou seja, o espanto sugere uma pergunta, né? Então, esse é o dado natural, por assim dizer. Mas você não vai olhar esse dado natural só com os critérios que você tem, porque você sabe que aquela experiência não foi somente sua. Então, teve outras pessoas que já a descreveram de algum modo. Então, você vai pegar um dado natural e tentar equacionar segundo o dado cultural correspondente. Ou seja, eu não sou o primeiro que aparece sobre a Terra, né? Eu tenho que saber como os outros viram esta coisa também. Então, a comparação entre as opiniões dos sábios é feita com base no quê? Na experiência da realidade. Aqui tem a experiência que eu tive e eu vou comparar com a experiência que outros tiveram. Pior ainda, quando vai estudar mais especificamente o processo do conhecimento humano, Aristóteles não começa jamais pelo exame do pensamento, e sim pelo da percepção sensível. Leiam lá na Metafísica. Ele começa falando da linguagem, do pensamento, da lógica? Não. Ele começa a falar dos sentidos, e da memória, e da imaginação, etc, etc. Este é o verdadeiro começo, né? Quanto a Hegel, o essencial do seu sistema já estava formulado na Fenomenologia do Espírito 5 anos antes de que ele produzisse a lógica. Então como é que você vai dizer que Hegel fez, o fundamento dele é a lógica? Não, não. Primeiro ele percebeu certas coisas, depois ele justificou ex post facto pela lógica. E essa lógica não é de maneira alguma uma lógica, e sim uma ontologia. Quer dizer que aquilo é uma filosofia do pensamento. Se você falasse em filosofia do pensamento para Hegel, ele mandava você para aquele lugar. Ele diria, eu não lido com pensamento, eu lido com a realidade. E ele acreditava firmemente que as categorias do pensamento são as categorias da realidade. Por que Sir Michael vem nos confundir dessa maneira? Já explico. Ele prossegue, aspas. Onde a moderna filosofia analítica difere das filosofias anteriores é que ela está fundada numa análise muito mais penetrante da estrutura geral dos nossos pensamentos do que jamais estivera disponível nas eras passadas, a análise que foi iniciada por Frege em 1879. O avanço alcançado primeiramente por Frege foi imenso. Frege encarava a sua notificação de quantificadores e variáveis menos como um meio de analisar a linguagem que temos do que por um instrumento para substituí-la por um simbolismo melhor desenhado para transmitir um rigoroso raciocínio dedutivo. Isto é verdade. Ou seja, Frege não está analisando a linguagem real que nós usamos, ele está criando uma outra linguagem, né, para criar o quê? Uma conexão dedutiva mais perfeita, para que evitar que existam saltos intuitivos ou imaginativos no raciocínio. Isto é a pura verdade. Porém, quem disse que fazendo isto você vai alcançar uma melhor apreensão da realidade? Você vai alcançar um raciocínio mais perfeito. Sim, as conclusões que você vai tirar estarão mais firmemente atadas às suas premissas do que antes. Isso aí ninguém nega. Só que, quem disse que você criar um sistema dedutivo mais perfeito facilita a sua apreensão da realidade? Quem disse isso? Se você justamente saltou sobre, vamos dizer, o aprimoramento da percepção e o aprimoramento da sua expressão inicial. Você está aqui criando um aparato dedutivo maravilhoso e você não tem a menor ideia de como aquilo vai se conectar com a realidade depois. Por quê? A realidade já estava dada antes que Frege começasse isto. Antes de começar a criar o seu sistema de notações, Frege já existia neste mundo aqui. E qual era a experiência básica da presença dele neste mundo? Não sabemos, não temos a menor ideia, nunca disse uma palavra a respeito. Então, daí comento eu, desde logo, o que é a linguagem que temos? Ele disse, Frege não está analisando a linguagem que temos, mas está criando uma outra linguagem. O que é a linguagem que temos? É uma realidade, um dado da experiência. As pessoas comuns acreditam que têm acesso direto a essa realidade na experiência da fala de todos os dias. Mas, se o filósofo analítico exclui do seu campo de ação o trato direto com a realidade e só chega a ela por meio de conceitos, como pode ele saber se a linguagem, tal como ele a conceitua, é de fato a linguagem que temos? Quer dizer, uma coisa é a linguagem que nós falamos realmente, que nós aprendemos desde a infância, etc. Isso é um fenômeno da realidade. Não é algo que eu criei. Daí eu crio uma linguagem. Depois de eu criar essa linguagem, como é que eu posso saber se a linguagem que temos é realmente a linguagem que temos? Isso só pode ser percebido na própria experiência. Não é isto? Você aprendeu alguma linguagem, ensinaram, ela é um dado da realidade, entre outros. Você não apenas usa essa linguagem, mas você vê as pessoas usando. E deste uso que você observa, você vai aprendendo, aos poucos, o manejo da linguagem. Tá certo? Isso é um dado da realidade. Eu criar uma linguagem artificial não tem absolutamente nada a ver com a linguagem que temos. Portanto, todo o sistema de notações de Frege não pode me informar jamais se a linguagem que temos é realmente a linguagem que temos. É? Aqui, novamente, ou a filosofia lida diretamente com a realidade anterior aos conceitos, ou um conceito como a linguagem que temos não faz o menor sentido. Porque a linguagem que temos é a linguagem que nos chegou na realidade e não no sistema de Frege. Em segundo lugar, quando substituímos a linguagem que temos por um simbolismo, aspas, melhor desenhado para transmitir um rigoroso raciocínio dedutivo, aspas, já não temos nenhum meio de averiguar se esse simbolismo nos fornece realmente uma apreensão mais firme do modo pelo qual representamos o mundo no nosso pensamento. Isso pela simples razão de que representar o mundo no nosso pensamento é uma atividade real da nossa mente. E para sabermos algo dela, temos de aprender essa atividade diretamente, em vez de só chegar a ela por conceito. Ou seja, antes de você ter os famosos conceitos mais aprimorados, você já está pensando. Não é isso? Quer dizer, o pensar faz parte da experiência da realidade. Não é isso? Uma vez, um dos meus filhos, o Tali, quando ele era pequenininho, ele chegou para a mãe e falou: mãe, às vezes eu estou falando, mas não é que eu estou falando, é só na minha cabeça. Daí ela disse: pois é, isso chama-se pensar. Ele disse: você também faz isso? Então, quer dizer, foi uma experiência que ele teve. Né? Ele descobriu que pensava, né? Assim como ele descobriu que o corpo dele pesava, tá certo? Que descobriu que ele tinha fome, né? Descobriu a diferença entre dormir e estar acordado e assim por diante. Quer dizer, isso é um dado da experiência. Ou seja, o filósofo, novamente, tem de incorporar na sua atividade o trato com entes que não são conceitos. E não pode, de maneira alguma, fazê-lo exclusivamente por meio de um, aspas, simbolismo melhor desenhado. Quer dizer, inventar um simbolismo que seja onde os pensamentos estejam mais firmemente atados uns aos outros é uma coisa. E ter a experiência real da linguagem é outra, que é anterior. A análise do discurso é, de certo, uma ferramenta poderosa para alcançar, aspas, um rigoroso raciocínio dedutivo, fecha aspas, mas ela só vale quando a filosofia não começa por ela. Isso não pode ser jamais a primeira coisa. Né? Quer dizer, cheguei aqui no mundo e disse: como é que eu vou fazer para apreender a realidade? Ah, já sei. Vou inventar um simbolismo, um sistema de notações que seja diferente da linguagem que todo mundo está usando. Quer dizer, o que, que isso tem a ver com apreender a realidade? Absolutamente nada. Isto aqui, vocês devem lembrar, neste mesmo curso, nas primeiras aulas, que eu dou aquele exercício do Narciso Irala, né, para você aprender a distinguir nas suas atividades mentais quais as que são receptivas e quais as que são emissivas ou construtivas. Faltou o Sr. Michael Dummett e o próprio Frege fazer esse exercício. Eles estão confundindo as atividades construtivas com atividades receptivas ou perceptivas. O que é isso? É uma má formação intelectual. Onde o gosto que o sujeito adquire por certas atividades faz com que ele as privilegie na ordem da realidade. Como se a ordem dos seus estudos devesse ter prioridade sobre a ordem da realidade. É? Então, olha, quando eu nasço no mundo, o mundo chega a mim tal como ele é. Não fui eu que o inventei, eu não criei. Então, Não é justo eu fazer as minhas escolhas posteriores se tornar o critério de conhecimento da realidade, porque para isso eu já preciso ter algum conhecimento da realidade antes. Então, por exemplo, se eu, aos 15 anos de idade, eu decido ser pintor, bom, eu vou tentar olhar as coisas como pintor e não como músico. Então, significa que eu estarei mais interessado na figura estática que os objetos representam num certo momento do que no fluxo das suas transformações no tempo, que não é representável pela pintura. Né? Do mesmo modo como se eu for músico, né, eu estou mais interessado em sequências de sensações do que na figura estática do que quer que seja, porque eu não posso compor uma música com duração instantânea. Né? ela tem que durar pelo menos 2 segundos, quer dizer, algum fluxo de tempo tem que ter. Ora, o fato de eu optar por uma coisa ou pela outra significa que o espaço deve predominar ou o tempo deve predominar? Não, meu. O espaço e o tempo, eles me chegam na ordem que eles querem e não naquelas que eu escolhi. Do mesmo modo, eu criar um sistema de notações para criar um raciocínio dedutivo mais coladinho não tem nada a ver com a experiência da realidade que eu tenho antes disso. E não pode me ajudar em nada nisto aí, porque sempre será a realidade que vai servir de medida de aferição. Quando fala realidade, por exemplo, quando você fala um experimento científico, né? Eu digo, muito bem, o experimento científico é como se fosse uma realidade em miniatura. Mas onde você cria essa realidade em miniatura? Num laboratório que existe realmente. E ele não faz parte, a existência do laboratório não faz parte da experiência. Né? Então, esse laboratório está em algum lugar, durante algum tempo. Né? Se ele estiver em lugar nenhum, por tempo zero, ele não existe. Então, isso quer dizer que a experiência de laboratório, vamos dizer, é uma seleção, um recorte da experiência, feito dentro da experiência prévia. Senão não poderia ser feita. Tá certo? Então, a análise do discurso é, de certo, uma ferramenta poderosa, mas ela só vale quando a filosofia não começa por ela. Então, exatamente o contrário do que diz o Sr. Michael Dummett, né? Que a filosofia tem de começar pela análise do pensamento. Fala, de jeito nenhum. Tem que começar pela análise da experiência real pré-conceitual. Quando um de seus alunos dizia querer estudar Nietzsche, o velho Heidegger recomendava, sim, faça isso, mas primeiro 14 anos de Aristóteles. Mutatis mutandis, e sem querer macaquear um filósofo que não está entre os santos da minha devoção, todo mundo sabe que eu não gosto do Heidegger nem um pouquinho, embora tenha certa admiração. Quando alguém me diz que quer estudar filosofia analítica, eu respondo, sim, faça isso, mas primeiro 14 anos de Louis Lavelle, né? Para você se vacinar contra esta coisa. Né? Temos tempo ainda ou já está? É muito tarde. Não, 10:30. Acho que aguentam mais uma meia horinha, né? Então vou continuar aqui. Daí pergunta, a clareza lógica é um ideal desejável para o filósofo? A coisa mais fácil do mundo é proclamar com a escola analítica que o filósofo deve usar uma linguagem clara e provar logicamente o que diz. Mas essa mesma asserção falha em atender à dupla exigência que ela mesma formula. De um lado, a clareza literária é uma coisa, a clareza lógica é outra. A primeira consiste em evocar imediatamente e sem dificuldade, no leitor ou ouvinte, as ideias e imagens desejadas. É uma questão de talento e prática. Já a clareza lógica consiste em ter todos os conceitos perfeitamente definidos e perfeitamente encadeados uns aos outros por nexos lógicos passíveis de serem explicitados e justificados um a um. Então, é o ideal do Frege, quer dizer, o raciocínio lógico onde cada afirmação está atada a seguinte por nexos lógicos visíveis. Né? O negócio é evitar o salto intuitivo. Aquele mesmo salto que o Kurt Gödel demonstrou que tem de estar presente, está sempre presente. Ou seja, o ideal, todo esse problema da filosofia analítica está resolvido pelo Kurt Gödel, que disse, é impossível, não vai dar. Quer dizer, ele demonstra que até na aritmética elementar existem saltos intuitivos. Ou seja, a aritmética elementar não é totalmente formalizável. Desde logo, a clareza do discurso literário, mesmo longo, reside numa resposta interior imediata que desperta no leitor. A clareza lógica de uma afirmativa qualquer, por mais simples que seja, reside num segundo discurso, muito mais complicado, composto de muitas afirmativas, cada uma delas, por sua vez, requerendo mais explicações. Então, quer dizer, a clareza da expressão comum, que é a mesma da clareza do discurso literário, é a reação imediata que desperta um leitor. Eu falo jacaré, o sujeito pensa em jacaré e sabe do que eu estou falando. Quando eu falo sua mãe, ele sabe que não é minha mãe. Né? Agora, a clareza lógica consiste no quê? Na definição dos termos e na explicitação dos nexos lógicos. Portanto, num segundo discurso, muito mais longo do que o primeiro. Exemplo, digo, o gato está no sofá. Literariamente, não pode haver sentença mais clara. Porque, se você está presente, você sabe de qual sofá eu estou falando, de qual gato eu estou falando, e você sabe o que é estar, né? Para dar a clareza lógica, seria preciso, em primeiro lugar, definir todos os termos. Ou seja, presta atenção. Quando eu falo o gato está no sofá, o entendimento que você tem disso não é linguístico, é entendimento físico. Você entende que algo está acontecendo no campo da realidade física, onde você está, no espaço-tempo. Agora, se eu definir todos os termos, é para cada um eu tenho que criar um novo discurso. Portanto, entendimento lógico seria eminentemente linguístico e não sensível, né? Para dar clareza lógica, porém, seria possível, em primeiro lugar, definir todos os termos. O que quer dizer gato? Muito bem, eu não tenho uma definição de gato, eu posso buscar uma na biologia, tá certo? Posso buscar dados mitológicos, posso buscar o que eu quiser, você está entendendo? E a definição será muito mais difícil do que você simplesmente reconhecer o que é um gato. Então, isso quer dizer que na comunicação usual e na comunicação literária, você está sempre se referindo a entes do mundo. Pode ser do mundo físico ou do mundo externo. Por exemplo, eu falo tristeza. Você sabe o que é tristeza, por quê? Porque você já teve alguma. A sua não é a minha, e pode haver diferença de nuance e diferença de situação, etc, etc. Mas a referência que você busca é na sua experiência real. O que quer dizer estar? Por exemplo, nós sabemos que em inglês não existe o verbo estar. Só existe o verbo ser. Muitas línguas são assim. Então, como é que eu digo ser? Eu digo to be. E como é que eu digo estar? To be. Isso quer dizer que para eu explicar isso em inglês, eu preciso de 5, 6 ou 7 palavras. O que quer dizer sofá? E o que quer dizer raios o e no? Defina o. Você vê que cada uma dessas operações é muito difícil. Você, para definir o o, você pode precisar de várias páginas e muitas distinções. Uma vez definidos esses termos no seu sentido geral, seria preciso distinguir entre as entidades e relações genéricas e seus correspondentes individuais e concretos na situação dada. Porque se eu tiver definido a gato, sofá, estar, oi, nupa, bom, ainda vai haver uma diferença entre esta frase no sentido geral e este gato específico que eu estou apontando. Então você precisa introduzir novos signos diferenciais, para distinguir entre o que é um gato geral estar num sofá geral e este gato estar neste sofá, neste momento. Imagina então a profusão, vamos dizer, de signos e de distinções que eu precisaria introduzir só para fazer isto, meu Deus do céu. Eu precisaria escrever um tratado completo para explicar o que quer dizer o gato está no sofá. Qual a diferença entre gato em geral e este gato em particular? E como um gato não pode dormir num sofá genérico, a mesma pergunta teria de ser respondida quanto ao sofá. Qual é a diferença entre sofá e este sofá? E pior ainda, como é que eu posso definir este sofá sem me referir à percepção sensível e usando somente elementos linguísticos? Impossível. Eu posso escrever a Enciclopédia Britânica inteira, eu não vou conseguir fazer isto. Já para explicar o no e o estar, seria preciso recorrer a distinções escolásticas entre termos categoremáticos e termos sim categoremáticos. Quer dizer, termos que se referem a entes e termos que se referem a relações lógicas entre entes. E assim por diante. Toda essa operação é tão complexa que ou requeriria centenas de páginas para ser completada, ou teria de recorrer, mais provavelmente, à técnica de notação simbólica criada por Gottlieb Frege. Ou seja, seriam tantas palavras, não dá. Então vamos usar uma notação mais simplificada. Pega aí o Frege, estudamos e botamos lá X, Y, B, D, de fato, ajuda. Quer dizer, você reduz as suas centenas de páginas, digamos um texto simbólico de 12 páginas, após anos de trabalho. Né? E note-se que até aqui estou me referindo apenas ao esclarecimento dos termos em si mesmos e nem entrei na questão dos nexos lógicos entre eles. Qual a diferença essencial entre a clareza literária e a clareza lógica? Na primeira, a presença de um mundo como mediador entre o falante e o ouvinte preenche os hiatos da linguagem. Quer dizer, eu digo aqui, o gato está no sofá. Você ouve, o gato está no sofá. Entre o que eu disse e o que você ouviu, existe a mediação do gato e do sofá, que estão no espaço-tempo. Quer dizer, eu não estou, você não está captando apenas uma mensagem linguística, mas uma referência a algo. Mesmo que fosse apenas uma referência linguística, essa referência linguística precisaria estar presente na experiência real. Por exemplo, eu digo para você, aquilo que eu disse ontem, você se lembra do que eu disse ontem? E é por isso que você entende o que eu estou falando. E onde que eu disse algo ontem? Foi só no meu universo linguístico ou você a ouviu no espaço-tempo? Porque quando eu falei isso, eu criei uma vibração sonora que através da atmosfera chegou ao seu ouvido. Então foi no mundo real que eu disse isso. Na primeira, a presença de um mundo como mediador entre o falante e o ouvinte preenche os hiatos da linguagem. No segundo, esses hiatos têm de ser preenchidos por outras palavras ou sinais quaisquer, refazendo artificialmente no microcódigo da linguagem toda a rede de nexos que no mundo estão dados imediatamente. Então, eu digo, o que é mais importante, mais urgente, mais relevante e mais digno da atividade filosófica? Eu tentar refazer todos os nexos linguisticamente ou eu me aprofundar na percepção do mundo que serve de mediador entre a minha fala e a sua audição? É claro que o sujeito só vai escolher a linguagem, não por uma hierarquia objetiva de importância e de validade, mas pela sua vocação pessoal. Eu gosto mais de lidar com linguagens, sinais, às vezes sinais matemáticos, do que com a realidade. Então eu fico lá, assim como o sujeito gosta de jogar xadrez. Quer dizer, é um gosto pessoal por certo tipo de formalismo, assim como, por exemplo, um desenhista, um pintor, ele tem um gosto pelo formalismo gráfico. Ele gosta de ver formas gráficas. E o sujeito que é matemático, ele gosta de ver sinais abstratos. Sinais matemáticos, ele gosta de lidar com isto. Mas o que tem a ver essa preferência pessoal com a ordem das coisas no mundo? Não é porque eu tenho vocação de desenhista e não de músico que eu devo decretar a prioridade do espaço sobre o tempo. Não é nem do espaço, é espaço tridimensional, é bidimensional. Então, o mundo é assim. Veja os desenhos do Escher. O que o Escher faz? Ele pega as regras do espaço bidimensional, do espaço plano, e as aplica ao espaço. Por quê? Porque ele é um desenhista e não um escultor. Digo, seria possível você criar no espaço real uma escada como aquelas que o Escher desenha? Não. Elas desmentem a estrutura do espaço tridimensional e a submetem ao bidimensional. Então, eu, porque eu sou um desenhista e não um escultor, para mim o espaço bidimensional, o espaço plano, agora passa a ser a estrutura da realidade. O que esse pessoal faz é exatamente isso. Eles pegam a sua vocação pessoal, a sua preferência pessoal, e a colocam no topo da estrutura da realidade. Gente, eu percebi isto muito cedo. Eu percebi que o que eu queria fazer, o que eu gostava ou deixava de gostar, não pesava em absolutamente nada na ordem das coisas, meu Deus do céu. E que eu ia ter que tentar olhar as coisas por direções ou por perspectivas que me eram totalmente estranhas. Então, quando eu era mais jovem, assim, por volta de 12, 13 anos, o que era o meu talento específico? Era eminentemente um talento pictórico, de desenhista, era o que eu fazia. Então eu poderia ter continuado raciocinando por aí e submeter tudo à minha visão do espaço bidimensional. Quando me aparece, por exemplo, mais tarde, quer dizer, o problema da ordem narrativa é uma coisa que torna totalmente estranha para mim. E como é que a gente conta uma coisa que aconteceu? Foi quando eu comecei a ler, então, romances, contos, etc, etc. E eu pensava assim, como é que eu posso desenhar isto? E chegou uma hora e dizer, não posso. Não há um jeito. Por quê? Os desenhos terão que ser separados, meu Deus do céu. Então, não vai haver a continuidade da ação no tempo. Eu posso desenhar instantes da ação. Daí você vai dizer, ah, mas o cinema resolve esse problema. Eu falo, não, não resolve. Numa fita, e cinefita de celuloide, você tem 24 imagens. Quer dizer, por segundo. Antigamente, no sinal mudo eram 16. E é por isso que quando você passa na máquina moderna, parece, todo mundo parece estar apressadinho. Então, quer dizer, você não está dizendo uma ação, você tem 24, você subdividiu. Você só tem imagens estáticas. Você passa nas imagens estáticas muito rapidamente, você dá a ilusão. Nessa época eu me divertia fazendo o quê? Fazendo vários desenhinhos que subdividiam uma ação. Por exemplo, tem um sujeito aqui dando uma porretada na cabeça do outro. Então eu tinha o porrete nesta posição, depois nessa, depois nessa, depois nessa, depois nessa, depois nessa, depois nessa, depois nessa, depois nessa. E eu fazia tudo aqui num bloquinho e passava assim. Bzzz. Então aparecia o sujeito dando uma porrada na cabeça do outro. Ou seja, eu criei uma ilusão de ação, movimento, vamos dizer, pela sucessão de desenhos, que é exatamente a técnica do desenho animado. Não é isso? Depois eu comecei, justamente, fui fazer o curso de cinema, na Comissão Estadual de Cinema, fiz o curso profissionalizante, 2 anos. Eu fiz o curso e cheguei à conclusão de que eu não tinha nenhum talento para aquele negócio. Eu falei, não, isso é muito interessante, isso é maravilhoso. Tá certo? Mas eu simplesmente não sirvo para essa coisa, como o curso de teatro que eu fui fazer. Vira, você fazer um curso de cinema, fazer um curso de teatro, né? Então, no curso de cinema você está aprendendo a colocar uma imagem atrás da outra para criar uma ilusão de movimento. No curso de teatro você tem que presentificar essa ação com o seu corpo. É um problema totalmente contrário, né? E você vê, então quer dizer, eu tive que estudar coisas para as quais eu não tinha o menor talento. E que estavam totalmente fora do meu universo, na verdade. Mas, que foram me dando aos poucos, né, a noção do que é a experiência real e de como é complexa a sua representação mental. Agora, o sujeito me dizia, ah, nós vamos aqui criar um sistema de signos e vai ficar tudo melhor. Eu falo, não, meu filho, isso não vai melhorar nada. Não, um sistema de signos vai melhorar o quê? O sistema de signos. Agora, como é que essas pessoas que são sumidades da filosofia internacional não percebem uma coisa dessa? É simples. Eles nunca pensaram no problema da realidade, nunca na sua vida. Já começaram a se dedicar às atividades acadêmicas desde muito jovenzinhos. E a atividade acadêmica, o que é uma escola? Uma escola é um ambiente artificial, é um teatro, onde nada é estudado na realidade, tudo é estudado no seu modelito recortado para fins pedagógicos. Então, muito bem, então, por exemplo, você pode estudar, você vai lá estudar, você estuda a arte da guerra do Clausewitz, tal, está tudo muito bonito. Tal. Agora, de repente, a gente joga no campo de batalha, diga uma coisa completamente diferente. Por quê? Porque no Clausewitz você está olhando a guerra desde uma altura. Né? Você está como Napoleão, do alto da montanha, observando o campo de batalha e vendo o movimento das... Mas se você está lá no meio, né? Você não está enxergando nada. Eu li muitas descrições de experiências da guerra, tá certo? De soldados. E a coisa mais notável é aquela frase, não estou entendendo nada. Eu não sei onde eles estão, eu não sei quem está atirando em mim, tá certo? Eu não sei o que está acontecendo, eu estou naquele Onkotô Dokovin Pokovô. Isto é universal. Então, qual é a guerra verdadeira? A guerra verdadeira é uma tensão entre essas duas perspectivas. As duas são legítimas, as duas são verdadeiras, mas nenhuma delas é a guerra. Então, o sentido concreto da experiência da guerra só poderia ser alcançado mediante várias conversões de uma linguagem na outra e não na aquisição de uma linguagem formal mais perfeita. Esta conversão das linguagens é precisamente o tema dos quatro discursos de Aristóteles, que é, vamos dizer, a transformação dos símbolos. E que é uma coisa a qual o Erich Voegelin se refere muitas vezes. Como é que a experiência vai se condensando em símbolos e esses símbolos depois se transformam em ideias? Quer dizer, que de um único símbolo vem um monte de ideias. Tá certo? Só que você procura no Erich Voegelin, ele não explica em nenhum lugar como isso acontece. Ele sabe o que acontece, está consciente do que acontece, entende o processo, mas ele não explica. Então, qual é a explicação? A explicação está nos quatro discursos de Aristóteles. E é por isso que esta é a disciplina básica, os quatro discursos de Aristóteles. Esse é o começo do aprendizado, esse é o começo da filosofia. E o discurso poético começa com o quê? Não com a expressão poética, meu filho, mas com a apreensão da realidade em toda a sua plenitude. Então, vamos só terminar de ler aqui. Mas, como a unidade do mundo é a unidade concreta de um contínuo espaço-tempo, e a da linguagem é apenas a unidade virtual que as regras da gramática e da lógica estabelecem entre sinais que permanecem separados entre si. Então, por exemplo, o gato está deitado no sofá, ele está fazendo tudo isso ao mesmo tempo. Ele é um gato, ele está deitado e ele está no sofá, tudo isso ao mesmo tempo. Agora, para dizer isso, eu tenho que separar. O gato está deitado no sofá. Haverá sempre, por isso, uma margem de imprecisão que terá de ser preenchida por novas palavras ou sinais, de modo que o esclarecimento lógico de uma sentença banal pode se prolongar quase indefinidamente. Essa é a experiência do Wittgenstein. Depois daquela primeira fase, em que ele tentou o discurso uniformemente coerente e viu que não dava, ele disse, então eu vou tentar fazer o contrário, eu vou pegar sentenças de uso diário e vou tentar analisá-las para chegar num nível de formalização maior. Ele viu com uma sentença como essa, o gato está no sofá, pode ser objeto de análise indefinidamente, não vai acabar nunca. E é muito mais rentável você partir para a análise da experiência, tá certo? Pré-formalizada, do que você tentar uma formalização perfeita, que é desnecessária. Por quê? Nós não precisamos da linguagem perfeita, porque entre o que eu digo e o que você ouve, existe um mediador chamado mundo. E tudo o que nós dizemos está referido a este mundo. Portanto, o problema não é jamais, jamais, o da precisão formal da linguagem. O problema é o da presença no mundo. Eu acho que por aí, acho que por hoje deu, né? Haverá tempo para responder perguntas ou ficou tarde demais? 11 horas, sim. Então, não, eu acho que deveríamos saltar as perguntas. 11 horas já é muita coisa. Tá bom? Então, fica por aí. Guardem as perguntas ou mandem. Mandem que semana que vem veremos o que podemos fazer. Tá bom? Havia algumas pessoas interessadas no curso de política. Eu vou explicar. Esse curso eu vou dar só presencialmente. Ele não será transmitido por internet. É impossível fazer isso. Tá certo? As aulas serão diárias durante 3 meses e dentro desses 3 meses haverá outros cursos menores que eu vou mandar as pessoas fazerem em outros lugares. Curso de 1 semana, 10 dias, etc. Que vão complementar isso aqui. Então as pessoas vão ter que estar aqui fisicamente. Então os que estiverem interessados, vocês façam um aviso preliminar ao edui.ferro@gmail.com, edui com Y. Isso é só um aviso preliminar. Dessas pessoas que avisarem, eu vou em seguida entrar em contato, marcar uma entrevista com cada um por Skype, para ver se realmente é a vocação do camarada, se ele não está apenas com curiosidade. Vamos dizer, claro, eu adoraria dar curso, esse curso de maneira para um público mais geral, que tem apenas curiosidade, mas não dá para fazer isso no momento. No momento é uma questão de urgência, precisamos, vamos dizer, ser um curso de formação de liderança, precisa ser feito. Existem alguns cursos aqui, que eu vou mandar as pessoas para lá também, são cursos mais breves, mas que serão integrados no meu curso de qualquer maneira. Então, por isso mesmo, as pessoas têm que estar fisicamente presentes. E eu não sei quantas pessoas vão se inscrever, mas eu não creio que nós tenhamos a condição de ter aqui mais de 20 ou 30. 30 pessoas já é um absurdo, né? E eu entrarei em contato com cada um pelo Skype para discutir o problema da sua vocação, se é isso mesmo que você quer, tá certo? E depois disto, eu ainda farei uma segunda seleção até chegar nos 20 ou 30. Agora, é claro que se houver 200 pessoas que escreveram para lá, eu não terei condição de fazer uma entrevista com as 200. Daí eu vou ter que dar uma outra solução. Mas eu estou prevendo que vai aparecer umas 50, entre 50 e 70. E nesse caso eu conversaria com cada um. Então, edui.ferro@gmail.com, só para avisar que está interessado. Então, tem mais algum aviso para dar? Eu queria aqui muito agradecer ao Fábio Lins pelo artigo muito generoso que ele escreveu a meu respeito no Mídia Sem Máscara. Então, até a semana que vem, muito obrigado.